Saravá as almas santas e benditas. Eu adorei as almas. Meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado. Meu pai Joaquim, meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado. Meu pai Joaquim, um grito de liberdade negro ecoou quando Oxalá chamou. Recebeu toda a paz pela humildade. Hoje ele nos traz a caridade. Luanda, ô Luanda, como é tão lindo o pai Joaquim em nossa banda. Ô Luanda, Luanda, ô Luanda, como é tão lindo o pai Joaquim em nossa banda. Meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado. Meu pai Joaquim, meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado. Meu pai Joaquim, um grito de liberdade negro ecoou quando Oxalá chamou. Recebeu toda a paz pela humildade. Hoje ele nos traz a caridade. Luanda, ô Luanda, como é tão lindo o pai Joaquim em nossa banda. Ô Luanda, Luanda, ô Luanda, como é tão lindo o pai Joaquim em nossa banda. Saravá as almas santas e benditas. Eu adorei as almas.